Fly Sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. De agora, você embarca numa viagem rumo às pistas de dança no passado. Boa noite, está no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas mixadas e normalmente apresentadas pelo DJ Marcante. Mas hoje é um programa diferente, um programa de aniversário de 4 anos da rádio. Não é isso, Marcante? Exatamente, meu amigo. Aliás, muito bacana você participar dessa edição especial do Flash House, tá? Inclusive, avisa aí pro pessoal quem é você, afinal. Eu sou o Alan e nós estamos aproveitando nesse momento os recursos que a internet oferece pra gente fazer esse bate-bola, uma verdadeira ponte aérea. Eu aqui em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e você aí no Rio de Janeiro, Resende. É muito bacana essa interação com amigos de longa distância. Aliás, pessoal, pra quem ainda não reconheceu a voz do Alan, é essa aqui, ó. Rio Sul Rádio. Frequente na nossa programação. Legal, Marcos. Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo hoje. Depois de trabalhar diversos anos em rádio, hoje eu me dedico exclusivamente à locução publicitária e para vinhetas. Bom, e você de casa deve ter estranhado eu dizer Marcos. Quem é o Marcos? Quem é o Marcante? É uma história interessante. No passado, o que hoje é o Facebook, era muito usado um programa chamado Mirk. E nele havia protocolos. Cada local, cada cidade usava um protocolo específico. No caso, onde eu morava, usava um protocolo chamado Undernet. E nesse protocolo, a gente só podia ter nomes compostos de 8 caracteres, né? Então, já havia um Marcos antes de mim, registrado. Então, eu juntei Marcos André, aí surgiu o Marcande. E quando, sei lá, dias depois, as pessoas com quem eu interagia começaram a me chamar de Marcande, Marcande isso, Marcande aquilo, Marcande pra cá e pra lá, acabou pegando. Como o próprio DJ Marcande sempre diz, tire a mesa do lugar, aumente o volume, que o resto é com ele. Surface vibrations for miles in all directions. Quite strong, fairly regular, artificially produced. Take control of your heart.

Sunshine in your life. Dance, shake, theme from a guy called Slam. Kicking it once again to a new jam. Please, Mr. DJ, put the record on as we create an atmosphere to rock to. Swing your body right to left and shake your head till your body gets out of control. I'm the rapper who fell in love, but I'm too shy to make your mind, girl. Tonight that I love how you make me feel like a dove. Yeah. Down, get down, get down, get down, get down, get down, back and forth. Get down, get down, back and forth. Damn. viagens, DJ Marcão. Live! Você está ouvindo Flash House. Esse foi o primeiro bloco do Flash House especial de 4 anos da Rio Sul Rádio, que nasceu justamente em uma sexta-feira, 13 de agosto de 2010. Você ouviu no final do primeiro set Arthur Baker. E o que mais rolou, DJ Marcante? Essa do Arthur Baker foi I Owe You, muito boa. Também tivemos aí o Steve V com Dirty Cash, Rosala, Or You Ready to Fly, Cartouche com Shame, Captain Hollywood com More and More, Capela com Hayley on Hayley, e começamos o set com CC Music Factory, Gonna Make You Sweet. Aliás, CC Music Factory é uma das bandas, ou vou preferir falar dupla, né, mais pedidas aqui do Flash House, pelo e-mail, pelo Facebook, enfim. Eu digo dupla porque era, né, eu fiquei aqui na indecisão. Na verdade, era uma dupla composta por David Cole e Robert Cleveland, daí as iniciais C&C Music Factory. Fizeram história nos anos 90, tá? Produziram muita coisa além das compilações que eles lançavam com um título com o nome deles, tá? Produziram vários artistas famosos na época, mas também na época um deles morreu. Não lembro do quê, tá? Foi o David Cole. Uma grande perda, tá? As produções deles pararam, ou pelo menos não se ouviu mais falar sequer do seu companheiro, que era o Robert Cleveland. Não assim oficialmente, algo que leve a sua assinatura publicamente. E pra você que está achando o programa diferente, eu sou o Alan e estou direto de Ubatuba, litoral de São Paulo, apresentando essa edição especial do Flash House. Não saia daí! Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Já estamos de volta com Flash House. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. E esse não é um programa qualquer, não. O microfone está neste momento em Ubatuba, São Paulo, comigo, Alan. E no comando das picapes, o DJ Marcange, direto de Resende, Rio de Janeiro. E já que é um programa especial, nada melhor do que uma celebração. Celebrate now!

uma super sequência. Mixada pelo DJ Marcandi. Yeah.

see you, you make me lose all control, like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I'll wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together, no, I won't be alone. Flash House especial de 4 anos. Esse que é o programa na Ponte Aérea Rio-São Paulo. Eu em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e o DJ Marcandi em Resende, Rio de Janeiro. Marcandi, o que mais rolou no set? Quem diria que Carnes com Betty Davis Eyes. Olha que barata essa versão repaginada. Ainda, The KLF com 2AM Eternal, Corona com The Rhythm of the Night, BG Thread de outra surpresa magnífica. Também Plus Tepos com We Got You Be. E começamos o set com Celebrate the Nun, Will You Be There? Olha, nesses 4 anos de Rio Sul Rádio, de Flash House, a gente teve assim muitas surpresas bacanas, agradáveis. Tivemos edições apresentadas por assim grandes profissionais da área de locução, e participação de grandes DJs do Brasil, do mundo inteiro, especiais, homenageando grandes produtores. E hoje eu tenho a honra de apresentar, aliás, de mixar um programa apresentado pelo meu amigo Alan de Ubatuba, São Paulo. Esse que prontamente atendeu ao meu convite e tá aqui me agraciando com essa brilhante apresentação de um programa que eu tô adorando fazer. Então é o seguinte, meu amigo, dá o contato aí pro pessoal. Fala pra gente como é que se entra em contato com você, meu amigo. Bacana, Marcos. Meu e-mail é alan.ricardolocutor@gmail.com. Alan com dois L's, ponto ricardolocutor@gmail.com. Valeu pela oportunidade, Marcos, e pelo grande prazer de estar aqui na Rio Sul Rádio, que é uma emissora que eu estou sempre ligado e curto muito. E também, claro, matar saudades desse grande companheiro que é o rádio. Eu com certeza não saio daqui. E você aí de casa? Não sai daí não, que já já tem mais Flash House. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Já estamos de volta para mais uma hora de muita música, aqui no Flash House especial de 4 anos da Rio Sul Rádio. Abrindo o próximo set, o grupo alemão Fargueta, do ano de 1993. Your Love. Nos vocais, Lorna. Nas pickups, DJ Marcandi. E na apresentação, Alan. Esse é o Flash House. I need you every day, yes, I need it. In order to survive, I gotta get your love. I just gotta get all your love. Never get enough of your love, for your love, for your love, for your love, for your love. Never get enough of your love, for your love, for your love, for your love. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Lady, don't cry. Flash House. Nothing for myself. Você está ouvindo Flash House. Motivate, Rocking for Myself, antes Living on My Own. Cara, que vocal é esse? É o Freddie Mercury, marcante. Parece pra caramba, né, meu amigo? Mas não. O nome do sujeito é Mr. Vinks. Um cover muito bem produzido nos anos 2000. Também tivemos aí Red Velvet com Lady Don't Cry, Playa Hitty com The Summer Is Magic, Labouche com Be My Lover, vocais de Melanie Thornton. Ela que nos deixou ainda nos anos 90 no acidente aéreo. Ela não só fazia parte do Labouche, como o Le Clic e outros vários grupos europeus, acredite. Foi uma perda irreparável, né? E começamos o set com o Fargueta Your Love. Só sonzeira rolando aqui no Flash House especial de 4 anos da Rio Sul Rádio. Aguarde que o último bloco está matador. Tem Snap, Simple Red, Shakira e muita coisa legal. Inclusive um som que é impronunciável, Marcange. Olha, sempre que eu toco essa música, eu peço para um ouvinte que entenda ou que conheça a banda, se manifeste, mas até agora ninguém se manifestou, ou não conhece, ou realmente eu tô falando certo. Ou pelo menos eu acho que é Schwarzkopf. Pelo menos eu acho que é o que tá escrito aqui. Se eu tiver errado, me corrija. Já já no Flash House. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. A gente vai começar o próximo bloco com Snap, See the Light. Aumenta o volume. Seek the right.

Shakira foi feita pelo Meme Marcos. Sim, sim, foi uma versão que deu tão certo que quando a Shakira veio ao Brasil apresentar essa música de trabalho, ela teve que se apresentar nos programas de auditório com o remix, porque foi o remix que ficou conhecido no Brasil, pelo menos, né? Então, ela tem uma versão original e o Meme fez o remix lá, oficial, da Shakira, e foi o remix que bombou por aqui. Linda do Simple Red, Still Be Free. E não menos linda e detonando na abertura, o som de Snap, City Lights. Aliás, Marcos, só teve produtor fera nesse programa especial de 4 anos. No segundo bloco rolou também a versão de The Rhythm of the Night, produzida por um amigo em comum, Alex Hunt. O cara mandou muito bem e fez uma versão sensacional desse mega sucesso da Corona. Ah, bicho, o Hunt é de outro planeta, né, cara? Porra, além de um baita de um produtor de mão cheia, locutor de trilha de cinema, de vinhetas pra rádio, de televisão. Ih, cara, o cara é multifuncional, é multimídia. E dono de uma voz incrível, o cara é fera. E por falar em voz, rolou também uma versão alucinante de Bidiz. O que foi aquilo, Marcante? Mais uma produção do Matt Pop, é outro monstro sagrado também. E esse, inclusive, as versões que ele faz nem são oficiais, são as chamadas bootlegs. E fica esse trabalho fantástico, que inclusive eu tive a oportunidade de homenagear numa edição especial do Flash House há alguns meses atrás. Valeu, Marcos. Foi um prazer realmente enorme, como eu já disse anteriormente, tanto por ser ouvinte do Flash House e da Rio Sul Rádio, como também matar saudade desse veículo apaixonante que é o rádio. Foi uma oportunidade única e eu espero poder um dia aí retribuir pra você e pros ouvintes da rádio. Sou eu que agradeço por aqui. E meu nome, nome da rádio, em nome dos ouvintes da rádio, do Flash House, enfim. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela apresentação no Flash House especial de 4 anos da Rio Sul Rádio. Tá? Um grande abraço, muito obrigado. E conta aí para os nossos ouvintes como localizar você, como fazer contato. Cara, hoje pela internet é muito fácil. Você pode me adicionar no Facebook, Alan Ricardo Benetti, ou mesmo enviar um e-mail para alan.ricardolocutor@gmail.com. Alan com dois L's, .ricardolocutor@gmail.com. Semana que vem tem mais Flash House. Obrigado a todos os ouvintes e obrigado a você, Alan. Valeu, Marcos. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo que acompanhou essa edição especial e até mais. O passado de presente para você. Flash House.